Coisa linda, vai. Música nova, hein? Música nova, vai. Vai que é a Priscila Senna. Te agradar, eu tô sensacional. Fique à vontade aí pra acreditar. Mas tô falando a verdade. Cê quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo. Eu mesmo sem sofrer. Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto. Se de longe tu vem, imagina, eu quero ouvir. Hoje é mais um dia. Que porra de amor. Pra mim eu só perdi um. Cê quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo, mesmo sem sofrer. Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto. Se de longe tu vem, imagina quando eu quero ouvir. Que porra de... Mas não volta mais você.